Ai, só digo uma coisa. Fraco, fraco, só joga com o Rugal, valeu? Então já é. Aí, se é clima de opera e os fogos instalou, nós agindo na estratégia, atividade morador. O da Cesso tá minado, alemão tá palmeado. Senta o azar é certo, tu vai ficar pegado. Eu peço a Lili para todos irmãos. Do PPG ao complexo alemão. Eu vou levando a vida no blindão. Aí, neguinho, menor, pega a visão. Peça a Lili para todos irmãos. Do PPG ao complexo alemão. Eu vou levando a vida no blindão. Aí, neguinho, menor, pega a visão. Fé tropinha, a menina voz partiu, complexo da alemão. Vou passar na Tudo Bom, no Scout Ré e gravar um clipezado. É, rapaziada, dá lá no beat, é o seguinte. Fala, Tia. Aí, ó, Tia, aí, ó, meu parceiro. Fala, tu, meu irmão. E aí, tudo bem? Obrigadão. Esse aqui é o Belzinho, deixou nós fortes no complexo. Tá em casa. Cada vez que vi ela. Mano, ontem foi dia de como? Botar o pé na cachoeira e dar uma rezada, mano. Olha como é que eu tô, cara, todo mordido de mosquito, cara. Tava dentro do mato, cara. Caralho aí, quero ver esse bigode, como é que vai ficar. Vai ficar treino, daqui 2 semanas já tá no coach. É? Quatro, é. Lembra aquela época que tu deixou o maior bigodão? De xerife, ficou bala. Volta, volta, vai ficar bala. Eu tava reclamando, quero sair daqui. Não tá satisfeito. Em Cuba também tu vai ver os caras, tem uma galera que não tá satisfeita também em Cuba. Acho que todo lugar que é ditadura, seja de direita, seja de esquerda, não é bom. Tu pensa, pô, e o Estado? O Estado da polícia, o Estado do asfalto, né? É uma ditadura? Por que que não é uma ditadura na civilização normal, sacou? Por que que não é? Porque eles também têm a polícia, né? Eles também são uma força também, tá ligado? Será que o Estado também é legítimo? Aqui a gente vê como não legítimo, tá ligado? Mas será que o Estado do asfalto também é legítimo? Por que que é legítimo, tá ligado? Em todo lugar, no final, vai ser a força física, certo? Que vai... A força física que vai controlar. Aqui a força física controla de uma forma, na milícia controla de outra. No Estado, controla de outra. Mas nos três controlam, tá ligado? Mas o país que não tem também a abertura de capital também fica arrasado, né? Igual na Venezuela também. Fechou. É tipo a favela aqui chegar e falar: não entra dinheiro de fora. Eles começam a fechar o mercado e deixar só o mercado dentro da favela. Imagina. Vai entrar dinheiro do asfalto pra cá, dinheiro de capa asfalto, comparando com o país. Chegou? Colocar essas palmas mais. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, tchau, gente. Bagulho no complexo tá doidão. Onde nós vai, a criançada vai atrás. Te reta ali, doido pra ir pra casa. Mas tô feliz, cansado e feliz. Olha o meu bigodinho, igual do Bielzinho. Tô ficando bonitinho. Aí, quem tiver com fome, é só acionar o homem aí, ó. Visão, arroba Visão Produto. Nós é da favela mesmo, gosta de problema mesmo. E quem vacilou, ficou de exemplo. Dá uma dor no coração, quando eu lembro dos irmãos. Ficou logo boladão, então vai vendo. Dê a meta lá pra dona, compra roupa pra... Do cabelinho do Felipe Rett no complexo, mó lazezão. Então, rapaziada, fit responsa aqui pro meu parceiro Cabelinho. Vai sair pelo canal da Tudo Bom Records, trap funk, Cabelinho tirando onda sempre. Nosso meninão de ouro tá vindo aí misturando com Dallas no beat. Foi gravado na Tudo Bom Records. E é isso. Tamo aqui, trampando. Tamo que vamos. Complexo da Penha, Complexo Alemão. Satisfação imensa gravando o clipe aqui, tá ligado? Agradecer a todos os moradores. Complexo da Penha, Complexo Alemão. Ao Bielzinho pela assistência. E liberdade, meu parceiro de Renan, pô. Fé em Deus. Sente aroma do balão, nossa tropa de copão. Nós tá com o mó bailão e a novinha até o chão. Imposto, o nome já fala, mano. É o que é imposto. Caralho, tá ligado? Mano, é mó loucura. Eles impõem, mesmo. Tá ligado? É a mesma coisa que o tráfico chegar aqui e falar: olha, eu quero R$50 por mês. Pode crer. Ah, mas por quê? Porque sim. Sacou? É o Estado falando pra tu. Porque sim. Porque sim é foda tu aceitar um porque sim.